Unicompra. Aqui tem preço baixo. Informa o prefixo de sua emissora. ZYC 221 em 96,5 MHz. Maceió. Alagoas, a mais ouvida.